Também eu também, sonâmbulo de versos, grita em vão para arrancar as rosas das pedras do mundo. Agora é a tua vez de gelo e lume, grita, despedaça com lâminas na boca esta nossa mordaça de silêncio imune. Também eu também, sonâmbulo de versos, grita em vão, arrancar as rosas das pedras do mundo. Agora é tua vez, de gelo e lume, grita, despedaça, com lâminas na boca, esta nossa mordaça de silêncio imune. Deixai-me dizer que vejo tudo ao contrário do que era lícito ver. Ontem encontrei um operário todo de pernas para o ar no bolso de um usuário. Que linda vista para o mar, dizia. E dizendo isto, tinha uns olhos de chorar. Sonhos enormes como cedros que é preciso trazer de longe aos ombros para achar no inverno da memória este rumor de lume, o teu perfume, lenha da melancolia.